Estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizinho. E agora gostaria de fazer um bloquinho especial relacionado a essa festa que rolou na República Inferno. Festa essa que foi capitaneada pelo pessoal do coletivo Guerrilha Gig. Então a gente contou com duas bandas nessa festa. Uma é a Japanese Bondage, lá de São Paulo. E a outra é a Topsy Turvy, lá de Mogi das Cruzes. Foi muito agradável. Todo mundo, enfim, falando a mesma língua. Na verdade, a semana inteira foi assim, bem intensa. Começar pelos cursos de contracultura pelo Alex Antunes, que eu falei muito sobre isso na semana passada aqui no programa, inclusive. E até eu toquei na noite de quarta-feira, eu fiz um show surpresa. Aliás, queria agradecer aqui todo mundo que compareceu lá e ficou até o fim, porque foi um dia muito especial mesmo, de fato. Fazia tempo que eu não fazia um show aqui em Franca. Enfim, mas voltando à festa do Guerrilha lá, a interação tinha começado dias antes com várias intervenções, né? Grafitagens, exposições, shows, cursos. Aí no domingo, pra fechar com chave de ouro, ainda tocou essas duas bandas. A primeira, né? Japanese Bondage. É uma mistura de stoner bem pesadão com eles mesmos, assim. Não tem como definir o som da banda, eu acho. Só ouvindo mesmo, e a gente vai ouvir uma música deles na sequência. Precedida, lógico, de uma entrevistinha básica que eu fiz lá, apesar do meu estado deplorável, enfim. E a segunda banda foi a Topsy Turvy, que é outro rolê, né? Bem mais pesadão. Eu, particularmente, não entendi porra nenhuma, eu fiquei com medo deles, não quis nem entrevistá-los, enfim. Então vamos ouvir aqui a música Blackmailing the Dead, do Japanese Bondage. E antes a gente ouviu a entrevista que eu fiz com a própria banda. Daqui a pouco eu volto. Tô aqui com a banda Japanese Bondage, lá de São Paulo e tal. E parece que vocês estavam com um CD, como é que é? Fala aí, algum EP, CD da banda? A gente tem um EP aí de 7 músicas. E aí a gente faz eles em casa, assim, os CDs. A gente desenha uma etiquetinha de CD, coloca. E coloca dentro de um envelopinho, assim, muito bonito. A gente vende aí nos shows. E tem 7 músicas. Só queria deixar claro que a gente não toca... A gente toca rock crocante. É só isso que eu queria deixar rock claro. Rock o quê? Crocante. Mas vocês permitirem tocar alguma música do CD, o que vocês recomendam aí? Música. Blackmailing the Dead. Legal. Vocês têm tocado por aí? Como é que é? Dia 23, agora a gente vai abrir pro Black Drawing Chalks. Olha que legal. Legal, uma banda legal, aí conhecida e tal. Lá no Ego Club em São Paulo. Aliás, estão todos convidados. Legal, fica a dica aí, então, da própria banda. E a gente vai ouvir aqui, então, o som deles, que eu não lembro agora o nome, e daqui a pouco a gente volta. A gente pode falar o nosso Facebook? É, exatamente. facebook.com/bondage.japanese. Tá aí então o endereço. MySpace tem? MySpace é myspace.com/japbondage. J-A-P bondage. Bondage. We'll be right back. Satan. Embody eternal life. I just keep it all with me. Estamos de volta com o programa Lixeirinha. E para finalizar o programa... Desculpa. Para finalizar o programa com chave de ouro, a gente vai ouvir uma música do UDJC, que é uma banda lá de Guaxupé, Minas Gerais. Eu vou para Guaxupé, que lá é liberado. Reacionário de Anki e neoliberalismo. De acordo com o Carlos, né, que é o baixista da banda... Eu entrevistei ele, a gente vai ouvir aqui a entrevista antes de ouvir a música, né? A banda atualmente se encontra no estado de banda multinacional, né? Cada um no lugar, assim. Mas enfim, ele fala sobre isso melhor do que eu aqui na entrevista. E pra coroar a entrevista, ele fala como foi essa vibe do Guerrilha Gig nessa festa que eu comentei agora há pouco. Também pra gente, né, sei lá, deixar as propostas bem alinhadas, assim. Tanto a minha proposta aqui com o programa Lixeirinha, quanto a proposta do Guerrilha Gig como coletivo. Porque tem a trollagem, né, essa trollagem consciente, trollagem no bom sentido. E tem também o espaço pras bandas, né, na Rádio Unifran FM aqui. E por lá eles têm a iniciativa de trazer as bandas, trazer os artistas e fazer a coisa acontecer, né? Aí tem essa aliança, né, que... Por eu ser uma banda, eu também toco nos festivais deles e tudo mais. E por eles serem o coletivo, eu abro espaço aqui. Enfim, são duas realidades... são duas linhas paralelas que se encontram no infinito. Eu li isso em algum lugar. E foi isso. Eu quero aproveitar aqui para mandar um beijão para as bêbadas malucas lá de Alfenas. A Saia, a Daiane. Queridas, queridas... Que não puderam vir pra Franca, enfim. Um beijão pra Camila, pro André, pra Pitel, pro Moser, pra Mira, pro meu fã, Luiz, que eu dei um autógrafo pra ele esses dias. Pro Perdido, pro Chong, enfim, pro Renan, pro Mário, sua gaita estridente. Pro pessoal do coletivo Guerrilha Gig, of course. E por aí vai, né? Pros ouvintes, é claro, pessoal da Unifran FM. Um brinde aí pra todo mundo. Tchim-tchim. Saúde. E semana que vem tô de volta. Até. Ô, deixa eu te entrevistar. Tá bom. Você tá vendo, cara? Não. Deixa eu te entrevistar. Não. Não. Ok. O que você quer perguntar? Ah, eu já te entrevistei hoje uma vez. Eu tô aqui com o Carlos, o band leader do DJC. Mas não tem banda, cara. Ah, não era o DJC? Mas tem o DJC também. É, exatamente. É porque eu tava pensando numa música do DJC pra rolar aqui. Pode crer. Posso sugerir a música? Eu falei com o Zezinho, claro. Eu quero Desequilíbrio, eu acho a música bacana. Desequilíbrio, a clássica do David. Clássica. Na verdade é porque tá mais nítido às vezes, né? Tá. E fala aí dos trampos da banda, se vocês pretendem gravar alguma coisa. Como é que tá a banda hoje em dia? Cara, a banda tá pendurada mesmo, por distâncias, assim. Tá difícil de ir pra casa e tal. Distância que ele quer dizer. Eu moro aqui. Exato. E dois moram em Gospé. Aí é difícil até de ensaiar, de armar gig. Todo mundo trampa muito. Aí não bate muito data. Esses dias a gente ia fazer um rolê. O Léo tá em Buenos Aires. Aí eu tava aqui, nem tinha ensaiado, acaba não rolando e vai ficando nessa. Acho que a gente vai gravar aí antes de acabar o ano, capaz a gente gravar de verdade mesmo, pra ter o registro, pelo menos, do primeiro EP aí, com qualidade melhor. Legal, se precisar de uma participação lá. Sempre. O Carlos tocou com bateria na minha banda. Eu tenho que falar isso, né? Tem que falar. Eu toquei baixo também. Tocou baixo também? Toquei baixo também. Tá certo. Eu já cantei na sua banda, quarta-feira agora. E na verdade a gente tá aqui na festa da República Inferno, que o Guerrilha tava integrado a isso, e rolou duas bandas bem legais aqui, uma de São Paulo e a outra... de Mogi das Cruzes. A gente tá procurando, tentando fazer o contato até direto com algumas bandas que a gente não conhece, que já estão aí nativa e tal. E eu conheci mesmo o som dos caras aqui, né, ao vivo. Curti bastante, foi o show mais pesado hoje, as duas bandas mais pesadas. Mas... foi fino, assim, é difícil fazer eventos com mais de duas, três bandas na casa, assim, hoje já teve uns desconfortos de novo. Mas a ideia é continuar fazendo, aqui é um projeto do Guerrilha mesmo, Guerrilhas do Inferno, né, a gente já fez alguns. E tem... paralelamente a isso tem o Guerrilha na sede do próprio coletivo, né? É, tem os Guerrilhas Gigs mesmo, que é na nossa casa. E tem as Noites ao Extremo, que rola no CDA também. Que são as bandas mais extreme, motherfucker, metal. Yeah. Então a gente tenta fazer todas as vertentes. E a ideia é tentar ocupar algumas outras coisas de espaço aqui. Trazer grupo de teatro, banda instrumental, bandas mais finesse. Que ia ocupar, sei lá, o teatro, algumas coisas que estão muito abandonadas. Como o próprio... Teatro de Arena de Franco, Teatro de Arena da Unifran, alguns lugares que a gente tenta fazer, levar a gig, de montar o som. O gig ainda perdura, de levar o som todo é nosso, a gente demorou pra conquistar isso. E a ideia é continuar cada vez mais vertentes trazendo pra cá, pra não ficar na mesmice. Que público tem, né? A galera gosta de música, todo mundo sempre vem falar. O choque é bem interessante de ver uma banda que não conhece, que não tá preocupada em cantar junto e tal. Isso é bem bacana. Legal. Então já fica a dica aí pras bandas que quiserem mandar material, então. Como é que é? Tem um site? A gente tem um site, é o guerrilhageek.com. Você pode mandar as coisas pro contato@guerrilhageek.com também. Já fica aí, então... toda essa ligação que o programa Lixeirinha aqui tem com o Guerrilha Gig, porque como vocês perceberam, pra quem ouve o programa já sabe qual era, a proposta é a mesma, e enfim, vamos enfatizar aí a cultura independente. Daqui a pouco eu volto, vamos ouvir o DJC. Valeu, Carlos. Valeu, grande abraço a todos. Transpira a noite. Pra cair, sacando a própria morte.